encontrar preso na cela de uma cadeia. Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina. Terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista. Terra para o pé, firmeza, terra para a mão, carícia. Outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria, a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem, que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te te esqueceria. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.